noite pra todos aí, o aniversário do Big Boss tá começando. Olha quem já tá aqui, meu garoto! O DJ da galera tá na área. DJ Clebson. Mas pra ficar bacana, aniversário do Big Boss, bora começar assim, ó. Começou na pressão, na pressão, bora, Clebinho! Dali, DJ Clebinho! Logo mais tem gravação de CD ao vivo. Chegou minha neguinha, quem tava faltando? Clebson. Chegou minha lourinha, e agora vai bombando. Lá vem o negão, botando na pressão. Lá vem o negão, botando na pressão. Lá vem o negão, botando na pressão. Lá vem o negão, botando na pressão. Jurandir da Eletrolá. O som do Mega, valeu! No bailinho, lá no sol, tá tudo como sempre, todo mundo olhou. Fui lá no bailinho, que aconteceu? Ela parou e me chamou, chamou, chamou eu. E aí, novinha? Ô, novinha, ô, novinha, se tudo de bom. Oh, oh, oh, oh. Boquinha, com a boquinha, e na cor com batom. Oh, oh, oh, oh. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Obrigado, meu grande parceiro Johnny, está aqui marcando presença. Valeu, Johnny! Olha o negão aí, meu irmão. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher pro Pará. A mãozinha pra cima, a mãozinha pra cima. Quem tá feliz, quem tá feliz? Quem vai chegar muito chapado em casa, faz barulho, barulho, barulho. Sei que não, até fiz de bem, mas é em vão, porque eu sei e não desejo isso pra ninguém. Por isso, obrigado, meu grande parceiro Bordãozinho, João, Paulo, vamos, o Pinto Nota 10 também daqui, marcando presença, valeu! Também porque insiste no erro, até porque ninguém é de fé, não diz te amo. Megatron, não vai mudar nada, isso nunca vai melhorar, não. Por isso que isso não pode ir além. Alô, meu parceiro Emerson, Emerson! Procurar alguém para amar, e pra não piorar este erro. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Quem é que vai acordar amanhã só depois do meio-dia? Faz o barulho que eu quero ouvir. Megatron, Megatron, Clebson, o queridinho da galera. E eu também vou, não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo, oh my love. Obrigado, meu grande Marcelo Jorge. Nesse momento, quero te dizer: o Daniel também tá aqui, valeu, Daniel, valeu, garoto. Você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você. O que, que tu quer, Maria Bonita? Quero o melhor pra ti, sabes bem que sim, como tu não há ninguém. Galera do áudio, o carro também tá aqui juntinho com a gente, valeu! Sem ti eu fico perdido, ao teu lado me sinto seguro. Olha pra mulher que tá no teu lado e fala assim, ó. Eu vou te assumir, a mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Avisa tua mãe, avisa teu pai, que a festa do Big Bang tá rodando de ponta a ponta, ponta a ponta. O Johnny Silva de Turilândia, aí Johnny Silva! Eu digo. Olha meu grande parceiro, seu Tony, que marquei no Brasil, assim, um abraço do Cleberson, garoto! Gostosa, vou fazer você mulher, do jeito que você gosta. Equipe Debbie Rei, equipe Debbie Ho, é de Águas Brancas e vem meu amor. Equipe Debbie Rei, equipe Debbie Ho, é de Águas Brancas e vem meu amor. O Ivan Jackson, Jorge, o Daniel. O DJ Gleidson de Governador do Desfrede, hoje curtindo o show da gente, valeu! Vem, vem, minha gostosa, vou fazer você mulher, do jeito que você gosta. DJ Betinho, Isabelense, DJ Mary, a dupla sucesso no Pará. O som do Mega detonando. Que isso, ela é um absurdo. Ela tem uma sente que pra nós dois gozar junto. Que isso, ela é um absurdo. Ela tem uma sente que pra nós dois gozar junto. Se eu boto, ela prende soca. Se eu catuco, ela gente goza. O Emerson Pereira aqui marcando o Brasil. Valeu, Emerson. Soca, se eu catuco, ela gente goza. Eu vou te botar, vou te botar, vou te botar. Eu vou te botar, vou te botar, eu vou te botar. Bora meu Mega! Clebson. Ela tá doidinha, já tá safadinha, querendo é me provocar. Ela sente que cabedou na boquinha, assim só vai me conquistar. E vai de ladinho, bem devagarinho, no pop ela vai dançar. Segura a bicada, menina danada, no nível agarrar. Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar, tá mole. Que eu vou te agarrar. E amanhã tem o Cleber sem governador do desfrene do rancho Pica-Pá. Então deixa eu deitar no ninho do meu águia. Eu já tô no nível em doida, tô ficando louca. Me... Eita, Gleidson! Então deixa eu deitar no ninho do meu águia. Eu já tô no nível em doida, tô ficando louca. E doide, bora pra cima, bora! Ninho, eu tô chegando no sapatinho. Vem da disciplina. Queridinho. Jurandir da Eletrolá. O nosso grande patrão Léo, também proprietário do Big Bar. Léo, do Big Bar. Quando o menor manda 10 que 10, quando eu mandar você aqui, tá bem, vem periquita, vem periquita, vem periquita, vem periquita, vem periquita, vem periquita. Quando o menor manda 10 que 10, quando eu mandar você aqui, tá bem, vem periquita, vem periquita. Maria Bonita. Jovens do Mi. DJ Marcos Cauê. E aí, meu parceiro Raimundinho. Dino. O que você... DJ Paulinho da Adidas Produções. Bora fazer o seguinte, fazer o seguinte, fazer o seguinte. Vem aqui, não tem hora pra chegar em casa, hein? Coloca a mãozinha pra cima que eu quero ver. Que não tem hora pra chegar em casa, joga essa mãozinha em cima, mãozinha em cima. Quem tá afim de ajeitar uma gata pra beijar na boca e fazer bonito mais tarde, joga a mãozinha em cima. A macharada que gosta de mulher, mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima que o nosso show tá começando! Funk do momento. Vidro fumê, rolando vários backs, som do último volume, escutando o Felipe. Olha o demônio aí. Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrendo demais. O menor é sagaz, é o que te satisfaz. O paredão na dia. No contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Fala, meu gerente, Andinho! Andinho Produções. O perigoso das pequenas. Bichinho de quero mais. Várias danadinha no contatinho do pai. Várias danadinha no contatinho do pai. Várias danadinha. O Emerson também tá aqui, Jundinho e Gorgência. O Emerson. Ela ontem hoje ligou querendo mais. Várias danadinha no contatinho do pai. O quê? Várias danadinha no contatinho do pai. Várias danadinha no contatinho do pai. Vidro fumê, rolando vários bags, som do último volume, escutando Felipe Rett. Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrento demais. O menor é sagaz, é os que te satisfaz. Várias danadinha no contatinho do pai. Várias danadinha no contatinho do pai. Várias danadinha no contatinho do pai. Faz ela sentir prazer da linguada que ela se contrai. O macete é tu deixar com gostinho de quero. Joga tudo pra cima, quem tá feliz aí! Black CDs. Destruindo a concorrência. Hoje é só festa, é só alegria, seu Telino, seu aniversário, Big Van. E tô indo. Ela trava a bucita. Já que viu que desse jeito tu vai me enlouquecer. Jerry Smith já notou que tu vai enlouquecer. Então desce, vai desce, vem quicando pros caras. Fala, Ivan Jorge! Desce, vai desce, vem quicando. Cara da Havaiana, meu irmão. O baile dela mexe. Deixa o Jerry Smith esticar. Bunda pra cima. Quem é que tem uma amiga safada? Dá um grito bem alto aí. Quem é do Flamengo? Dá um gritão bem alto que eu quero ouvir. A galera do Palmeiras tá aqui juntinho com a gente, tá? Quem é do Palmeiras aí, o Palmeiras? Quem é do Corinthians? Dá-lhe um grito. Rapaz, aqui em Santa Helena, aqui hoje na festa, quem tá mandando por enquanto? Por enquanto, quem tá mandando é o Flamengo, meu DJ. Vambora! Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Quem sente saudade da ex? Com ela não tem caô. É todo dia, toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando na minha piroca. Vai. Que saudade da minha ex. Sentando na minha piroca. Vai. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. E aí, Jorge? Ela não tem caô. É todo dia, toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando na minha piroca. Vamos rir pra cima, vamos rir pra cima. Só quem tá feliz. Joga tudo em cima, tudo em cima, tudo em cima. Olha a galera do Palmeiras em peso aí, ó. Paixão e a Langley aí. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente. Só pra poder curtir, malandramente. Piscará de carente, envolvida com a tropa. Começou a seduzir, malandramente. Meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando. Nós se vê por aí, malandramente. A menina inocente se envolveu com a gente. Só pra poder curtir, malandramente. Piscará de carente, envolvida com a tropa. Só quem vai sair chapado. Vai se ver por aí. É, meu moleque, pensa num jornal. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí. parceiros legendários de Santa Helena. Aqui meu parceiro Vitor, o tal, meu parceiro Vitor, tal, Biel Soares, o Gael Top, o Daniel também Almeida, o Jairo Nunes, o meu parceiro Biel Soares também, toda a galera, os legendários. Um abraço do Cleberson pra vocês, já vocês, já vocês, já vocês. Mega! Agora a galera assim, ó. A música que tá mexendo com elas. Com elas! Olha, meu parceiro Emerson aqui juntinho! Vocês e sejam bem-vindos ao aniversário do Big Bang. Saindo daqui, a galera vai pra lá. Swing não. A miséria. Eita pesado. Pesado. Eu quero ver a novinha no chão. Eu quero ver a novinha no chão. Vai, Mundinho. Jurandir da Eletrolá. Léo do Big Bar. Sozinho no amor machuca. Vamos beber cachaça e o amor machuca. Megatron, era, era. Megatron, era, era, era, eu vou cair na vaga. Já tô liberado e pronto pra fazer besteira. Solteiro sim, sozinho nunca. Solteiro sim, sozinho nunca. Vamos beber cachaça e o amor machuca. Vamos beber cachaça e o amor machuca. Solteiro sim, sozinho nunca. Solteiro sim. Quem me disse isso uma vez foi o Léo, Léo do Pida. Olha, R10, passa a fita, meu filho. Olha que hoje é dia de deixar o juízo em casa. E só chegar segunda-feira, sexta, sábado e domingo. Essa bebedeira, eu vou cair na bagaceira. Era, era, era, eu vou cair na bagaceira. Era, era, era, eu vou cair na bagaceira. Solteiro sim, sozinho nunca. Vamos beber cachaça e o amor machuca. Vamos beber cachaça e o amor machuca. Tem algum cachaceiro que virou homem de família aqui? Tem? Tem algum cara que largou a bebida por causa da mulher? Tem? Ei, então pra vocês aí, ó. Te olhei, você me olhou. Agora minha vida acredito, nunca acreditei. Amorzinho do cabaré. Até você aparecer, dona dela, pra minha cachaça posso ver. Até você aparecer, quem diria que no carro é João Pessoa. E quem me viu? Se desse hoje pra perto faria. O cachaceiro virou. Joguei a noite pelo dia. E quem me viu? Se desse hoje não acreditaria. Mano Major. Ele olhou primeiro, minha galera de Serra Talhada. E o cachaceiro virou um homem de família. Betinho C3. Ei, ei, ei, e aquele som, a mão do chiclete. Você errou. Agora minha vida acredita. Nunca acreditei em amorar. Até você aparecer. Olha meu grande parceiro, DJ Jonathan. O moral de queimadas é Jonathan. Um abraço pra você do DJ Kleber. É isso aí, garoto. E quem me viu? Se desse hoje não acreditaria. Que o queridinho Mariana. E quem me viu? Se desse hoje não acreditaria. E quem me viu, se fosse hoje não acreditaria. Virou homem de família. Só eu e ela quem dia. E quem me viu, se fosse hoje não acreditaria. Joguei o mar agora só sou beberia. Só eu e ela quem diria. Mário Senta é show. O DJ da galera tá na área. DJ Clebson. DJ Clebson. DJ Clebson. O homem é bom, bom, bom. O homem é espetacular. Eu vou comprar um medidor pra medir a safada. de safadeza pra essa festa aqui. Eita, ai, que safadeza, leve o O cara da Eletrolar, meu irmão, Jurandir da Eletrolar. Em 2020 só vai dar nós, Jurandir. Embaixo, embaixo, desce. Tu manda cachaça, caranguejo. Sangue favorito. Tá vindo aí a nova loja Eletrolar, novos e usados. Ali em frente a Eletrolar, né, Jurandir? Mais uma filiada Eletrolar, novos e usados. Para o forró. Coloca na minha mesa. Safadeza. Safadeza, leve o um. Treme o bumbum, treme o bumbum. Safadeza, leve o dois. Balança depois, balança depois. Safadeza, leve o três. Faz o um e o dois, tudo junto de uma vez. Safadeza, leve o quatro. Então pede pro garçom aí, vai. Eu vou pedir pro garçom, serra. Eu vou pedir pro Kleber pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora um táxi buscar pra reconciliar, pra gente apaziguar naquele mesmo bar. Chora, lotado de ponta a ponta, viu, inglês? Não dá pra achar nem graça se não encosta a bochecha com bochecha. É a grande certa, olha. Tão queimando o baião, hein? Vai. Aqui estou, Clebson, no mesmo lugar e sempre tomando todas, tentando não lembrar da gente. Mas não sai da minha. Jurandir da Eletrolar. Vejo teu sorriso e teu cheiro. E as lembranças da gente fazendo amor. Eu vou pedir pro garçom pra quê? Aumentar o som. O CD do Zé pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora um táxi buscar pra reconciliar, pra gente apaziguar. Eu vou pedir pro garçom aumentar o som. Pode ser dedo, Zezé, pra ficar. Vai, carioca, vai, carioca. Eu tô mandando agora um táxi buscar pra reconciliar, a gente apaziguar. O Valci vai tocar. Aê, Rafa! Aqui estou no mesmo lugar de sempre. Gente, é muito bonito de ver hoje. Isso quando cresce. O Big Bar lotado de ponta a ponta nessa data tão especial que hoje é o aniversário do Big Bar. Então bora botar pra cima, meu. Alô, Santelina! Essa festa! Pega o meu violão, um copo de cerveja, um whisky, um cigarro. E o que é que ele diz? Eu não tô nada bem. E minha ex beijando outro dentro do carro. Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais. O perigoso das pequenas. Mais uma vez o meu corre por você. Mais uma vez o meu coração deu perdê. A culpa é sua. Se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo, não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar. Ainda me amava, e agora fala. Que droga de amor é esse que sentia? Ontem eu era o amor da sua vida. E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você. Pararará, pararará. Pego meu violão, um copo de cerveja, um uísque e um cigarro. do outro dentro do carro. Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, eu quebrei a cara. Mais uma vez tomei o corre por você. Nosso grande professor César, de Santa Helena, a culpa é sua. O Márcio também de Turilândia, alô meus professores. Deixa eu aprender, eu não quero ajuda. Também um abraço especial para todos os professores que estão aqui marcando presença, valeu! Que troca de amor é esse que sentia? Ontem eu era o amor da sua vida e hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você. Bora, Jurandir, no carreado, bora! Pararará, pararará, pararará, pararará. Olha a Denise aí, meu irmão! Canção dos meus amigos, Matheus Calã. Alô, meu parceiro, Edivaldo Teixeira, um grande abraço, meu rei! Querendo uma apaixonada, Chica Bandeira. E vem dançar. E vem curtir, alô, meu vaqueiro Flávio. Tchê, tchê, tchê. E abre tudo assim. Bora botar pra sacudir, irmão. É pá, é branco, é pá, separa, tá ligado? Bora, neguinho palmeirense. Alô, meu vaqueiro Lequinho, meu bater. Aqui está animado. Olha o demônio aí. Escreve o nome da galera e manda pra cá aí. Sonzão da caminhonete, mas com uma mulherada, castaçada na canela. O meu caminhão beba nas tuas mazelas pra fazer amor com ela. Fazer amor com ela. O meu caminhão beba nas tuas mazelas pra fazer amor com ela. Fazer amor com ela. A tristeira que tá vindo foi tá na cancela. Arreia meu cavalo, tá ligado? O meu cavalo é estilo capalão. Puxinho, abriu. Já vai, gente. Já liga. Sabe aí o livro quando abre. O perigoso. Tá ligado? O meu cavalo é estilo capa louca. Mocinho, abriu a faixa. É prancha, ligado. Sabe aí o livro quando abre. É pá, é prancha, é pá. Separa, tá ligado? Abriu a porteira, viajou, negou. Família Serra, Martinho Serra, Cadinho Serra, Danilo Santos Serra. E tanto vem, entro na pista. O gado treme no pé. Cavalo, pato de milha. Galera do Palmeiras, tá aqui em peso. Eu vou lá pra ser sincero, eu sou flamenguista. Fazer amor com ela, fazer amor com ela. Detalhes tu vai mais dela, fazer amor com ela. Eu gosto de ser sofredor. Tá na cancela, arreia meu cavalo. Tá ligado, o teu cavalo é estilo cavalo. Puxiu, abriu, a faixa é prancha, ligado. Sabe aí o livro quando abre, é pá, é prancha, é pá. Separa, tá ligado, o cavalo é estilo cavalo. Eu já falei pro Léo, Léo, dá o Megatron pra botar esse público aqui. Megatron! Pop Live. Valentinho Pressa. Pop Live. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. O maior sucesso em Tecno Melody. DJ Chora! Tá sentindo pressão? Tá sentindo pressão? Tá sentindo pressão? Vai pro Pop Live. Tá sentindo pressão? Tá sentindo pressão? Vai pro Pop Live. Então tá legal, todo mundo quer o pop. Então tá legal, todo mundo quer o pop. Pop, pop dele. DJ Alex e Juninho. Pop Live. Valentinho Pressão. Pop Live. Everybody's going to the party, have a real good time. Joga a mãozinha pra cima. Dança, dança, dança. Escuta o nosso som. toma banho de Xandão. Toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Obrigado, meu grande parceiro, Johnny Silva. Ele fala, a Regi também, valeu. O novo patrocinador do Mega, né, meu gerente? Prazer te dou um trato como nunca vou te dar. Sexo do meu show, faço você delirar. Vem por cima, fica embaixo, de ladinho eu vou brincar. De lambuja e me arranha, quando o beijo passa a mão. Viro de ponta cabeça, numa nova posição. Vem, chega sem medo. O perigoso das pequenas. Te deixo molhadinha com banho de Xandão. Devoro tudo igual bombom. Bom. E agora? Toma, toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Verdadeiramente só se surpreenda a galera do Conversível. Olha o demônio aí, rapaz. Fique emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de me dar um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba pra mim vai ter fim. E quando sai, eu fico aqui, esperando você voltar. E quando sai, eu fico aqui, esperando você. É só comigo! É só comigo que encontra. Obrigado, meu parceiro Marcos! O Gleison! Jojo, esse cara é fera, alô MC Jojo! O Gangusta também é o número 1! O número 1 da Jamaica, meu irmão! O Max Max! Max Max, é isso aí! Quer brigar, não vai adiantar, é sempre desse jeito, somos imperfeitos. Fique emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de me dar um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba pra mim vai ter fim. O Tom é que eu! E quando sai, eu fico aqui, esperando você voltar. E quando sai, eu fico aqui, esperando você me amar. Joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro, a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro, afim de beijar na boca, joga a mãozinha pra cima. E dá-lhe soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu. Quem tem um amigo viado, dá um grito bem alto, aê. Quem tem uma amiga gostosa, faz barulho que eu quero ouvir, aê. E quem tem um amigo que já pegou chifre, dá um gritão, aê. Ame quando não merecer, hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Megatron, Megatron, Megatron. Mas um dia se passou, e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer nem. Alô, meu patrão, Jurandir! Você, que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Diz que o nosso amor nunca aconteceu, isso me confunde, amor. Não se nega pra você. Meu grande parceiro DJ Gleidson, bora! Alô, Gleidson! Levanta a mãozinha aí, Gleidson! Pra nós dois me tentar, me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar, enquanto te amava, delirava. Percebi que amava, mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Manda batidando Melody, batidando Melody, sucesso. Obrigado a todos os nossos patrocinadores. A loja Sonho de Criança, o JC Motopeças, o Áudio Car também, o Senhor Áudio Cinder, o Júnior Motopeças também, o Salão, o Salão da Queiroz, o Eletrolar também, valeu. O Juraílson também, alô Juraílson, um dos nossos patrocinadores, valeu! Não nega, não dói de mim. mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. E quem gosta dessa, faz barulho! Casamento, hein, Maria Bonita? Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito você, muito. Eu queria tirar você da minha vida. Esquecer que um dia eu já te encontrei. Alô, meu patrão Léo, um abraço pra você, Léo! Meu coração não quer deixar. Ele chama por você. Banda 007. Como é que é? Hoje eu acordei sozinha e me deparei que você não estava mais. Não, minhas mensagens eu mandei a noite inteira. Eu chorei e você nem ligou. Preciso de você aqui. Produções. Amanhã eu tô em Governador do Desfrene. Próximo sábado, lá no Funeário Zé do Boi. Dia 12 de dezembro, eu tô em Turilândia. No festejo da Santa Luzia, meu irmão. Eu sou sincera, eu te prometo. Não me olha, depois te abri essa porta. Aí te digo, se for não volta. Mas cadê demônio? 7 de setembro, a tua amiga me ligou me dizendo que você estava morando. Apelido desgraçado, hein, Jaré? E eu confesso, eu só queria te ver. Flamengo dá um vaia bem alto, aê! Mas quem é Flamengo joga a mãozinha e vai girando, girando, girando, girando, girando, girando é o tal salve da tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vou no balo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o tal saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vou no balo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Vai tirando, traz garrafa de Xandão. Traz cerveja, eu tô chegando. Mano, o mix tá tocando. DJ Luan agita. É o branco e Dada, então se liga na batida. Olha o Ivan Jax no meio do povo. E aí, Ivan? Italo promo, tem o seu Cleison em ação. Girando, girando, é o Tais Saldi tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando. Cadê o Jorge, rapaz? O parceiro Jorge. O Gabriel também, Dino de Freire. Valeu, Gabriel. Alô, Jorge. Não vai chorar hoje, não, viu, Jorge? Cima vai girando, girando. Rapaz, DJ. Novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Tem algum vaqueiro puteiro aqui? Tem. E vaqueiro puteiro, bebe muita cachaça e gasta muito dinheiro. Vaqueiro puteiro, o Gleis puteiro, manda no cabaré, o chefe dos raparigueiros. Ô, oh, tá, Gerson. Oi, o Brasil é cada um. Sempre chego primeiro, depois da meia-noite, é só curtição. Eu levo as raparigas pra dentro do caminhão. É farra de noite, é farra o dia inteiro. Balada pra bora, Gleison, bora, Gleison! Vaqueiro, vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro. Bebe muita cachaça e gasta muito dinheiro. Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro. Manda no cabaré, é o chefe dos rapazes. Maria Bonita. Vaqueiro puteiro. Eu vou, cola pra você. Lourinho do Santa Cabedosa, revisor de meu parceiro Amorim do Forte Caceteiro. A moda agora é estralar o chicote. No tempo de papai cavalo tirava pinote. Eu aprendi com ele e hoje eu sou vaqueiro. E nas vaquejadas sempre chego primeiro. Léo do Big Bar. Vocês aí dos legendários. Galera do Chique é Farra também. Grupo dos Top. Os Tops de São Galera. Essa pegada toda banda copia, mas não fica sugada. Beleza, é esse que tem nessa pegada. Toda banda copia, mas não fica sugada. Peguei um palmeirense aí, ó. Se tu quer aprender, eu vou te ensinar. O som do meu hip que você quer copiar. Se tu quer aprender, eu cadê meu patrão, Jurandir? Cadê? O som do meu hip que você quer copiar. Olha, se tu quer aprender, eu vou te ensinar. A base da fortuna que você quer copiar. Se tu quer aprender, eu vou te ensinar. A base do papá que você quer copiar. Eu vou te ensinar pegada do meu pé que você quer copiar. Se tu quer aprender, eu vou te ensinar a pegada do meu pé que você quer copiar. Tu... Olha quem tá por aqui, a Cris, a Larissa e a Patrícia. Também abraço, Cleberson, pra vocês aí, valeu. Eu vou te ensinar a pegada do pé. Olha o segredo, eu não sei, nem posso Eita, esse que tem nessa pegada que tu tá pra copia, mas não fica surda. Anjo de Lombaça tá com Rihanna, carreta, creme, creme, carreta de onde São Paulo, caminhão cremoso. Pai de segredo é esse que tem nessa pegada que tu tá. Meu gerente Andino, tá gravando? Segredo é esse que tem nessa pegada que tu tá pra andar copia, mas não fica surda. Tá gravando? E as bimbas de hoje em dia vão fazer assim. É só olhou, deixou, hotel. É pouco, pouco, pouco, pouco, pouco, pouco, pouco. Passando mal. Sua novinha e o maestro vai levar sua bacinha. Agora todo mundo vai, vai, vai. Vucu, vucu, vucu, vucu. Da Eletro. Cavalo branco, hein? Sou do sertão e vou cantar. Matuto inteligente, matuto inteligente. Pior que é branco mesmo, né? Sou da cama, botando quente. Matuto inteligente, matuto inteligente. Cheiroso e gostoso na cama, botando quente. Matuto inteligente, matuto inteligente. Cheiroso e gostoso na cama, botando quente. Matuto inteligente, matuto inteligente. Cheiroso. Bora, meu sargento está ali no Bota Furão. Vai! Pode copiar, pode copiar. Bora, Santelina! Fazenda na praia uma cobertura. Tenho cara de peixe, mas ninguém me segura. E lá no Satã pra fazer diferente. Galanteador, matuto inteligente interior. Fazenda na praia uma cobertura. Um abraço pra nossa equipe GDC também, valeu! Toda equipe GDC! Galanteador, matuto inteligente na fazenda de cavalo, cidade de Jaguá. Sou do sertão e vou cantar matuto inteligente. O nosso grande parceiro Luiz Cobra. E aí, Luiz? Quente, alô, Luiz! Bora, Zório! Matuto inteligente, matuto inteligente. Cheiroso e gostoso na cama, botando quente. Matuto inteligente, matuto inteligente. Cheiroso e gostoso na cama. Tá fazendo prima já. É. Sacode, sacode. Paredão atrasado. Bora, solta, bora! Sacode, sacode. Pra saco de todo o Brasil. Sacode, sacode, paixão. Repertório mais afiado do momento aí. Parte da família do Mega Alô Emerson. Você mentiu. O MC Jojo. Pago o preço. Sei que eu mereço. Me diz que sim. Você mentiu. Não vou desistir. Te quero só pra mim. Meu bem. Meu bem. Seu perdão, não vou desistir. Você mentiu, me iludiu. Eu pago o preço. Eu te amei, me entreguei. Te dei amor, você não quis. Hora de acordar, o sonho acabou. Você mentiu. Amor, volta, por favor. Tô sofrendo demais sem você. Você mentiu. É verdade, é verdade. Você mentiu. Bora fazer o seguinte, bora refrescar a sequência assim, ó. Aí já são sacos. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E tô nesse caminho, eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo eu caso é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói me doer. E a nossa galera vai beijando na boca, meu irmão. Bora beijar! Deixa! Deixa eu ver o DJ Mamate. Vai deixando a gente focar. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave. Deixa, deixa. deixa mesmo de ser importante. Tá deixando a gente toda hora. Obrigado, meu parceiro genial, valeu! Um abraço do Kleber, é só aí, garoto! Já fui embora. O Genielson! A galera facção de Pitbull também! É, já tá ficando chato, né? Aí já são sacos. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. MC Jojão! Se eu não me engano, agora vai me deixar salvo. Fala, meu parceiro Emerson! E aí, garoto? Não precisa se arrepender. Se o que dói em mim doesse em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Alô, Diego Mídia! Gabriela! Quando eu tiver jogada a chave, deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente toda hora. E quando se der conta, já. O Gabriel, o Jorge, lá de Nunes Freire, Ivon Jacques também. Que viraram homem de família aí. Até você aparecer do nada e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer do nada, e quem diria que do carro agora até tirei meu som. E quem me viu se visse hoje não acreditaria. Clay de São Boy agora um homem de família. Troquei a noite pelo dia. E quem me viu se visse hoje não acreditaria. Troquei o bar, agora é só sorveteria. Só eu e ela, quem diria que o cachaceiro virou um homem de família. A facção da Ponta da Areia também tá aqui, ó. Olha o nosso motor aí da Eletro lá, meu irmão, só curtindo. Para que assim pra galera relembrar, ó. Toca, miséria! Se te vejo, bate o meu coração. Nós dois, Maica, eu te espero pra sair por aí. Com você, sabe como eu te quero, sabe como eu te espero. Deus um Jamaica está no meu coração. Sabe como eu te quero, sabe como eu te quero. E vou de pedra, é na minha. E quando me deixou e me abandonou, sofri por você. Me disse vai voltar, eu quero te encontrar. Explosão Jamaica. Você me deixou, você me deixou, você me deixou, você me deixou, você me deixou, me deixou, me deixou, você me deixou, me deixou, me deixou. Dia 12 de dezembro, eu vou estar em Turilândia, no Clube Santa Luzia, no Grande Vestejo, Águia de Prata. E paredão do chefe DJ Cleberson! Explosão Jamaica. Cadê o Toca Tudo do Maranhão? Jurandir da Eletrolá. Every day my heart is sore, seeing that I'm so poor. I shall not. Um abraço pra galera do Top Bar. O bar que funciona 24 horas. Acabando aqui, todo mundo vai pro Top Bar, né? O bar que funciona 24 horas. There's a reward for me. Oh, I'm burning down in shame. Rapaz, o Anderson traz a cerveja pra galera. But I shall not. Gente, quem tiver com o copão aí pra levar pro bar, viu? Porque os copos acabaram. Quem tiver com o copão, leva pro bar. Sometimes I feel like a motherless child. You know no one cares. Fala aí, Ivan Jorge! Never no sympathy. Sometimes I look. Atenção, Léo! Alô, Léo! Cadê você, Léo? Atenção, Léo, do Big Bar. Chega aqui rapidinho, Léo. Com gência. Aqui no som, Léo. Lotado de ponta a ponta. Sometimes I feel like a motherless child. You know no one cares for me. I never know sympathy. Sometimes I look to this world with a smile. Megatron, Megatron, Megatron, Megatron, Megatron, Super Megatron, Megatron. Bora fazer o seguinte, quem tá feliz, coloque a mãozinha pra cima que eu quero ver, ó. Patrocinadores oficiais, Jurandir da Eletrolá, Loja Sonho de Criança, Lojas Eletrolá, Móveis Minguens, Áudio K, Pousada Minguens e Andinho Produções. Megatron.